Olá, aqui é o Thiago. Hoje é dia 27/11/2019, o ano está quase no fim. E, bom, em primeiro lugar, eu devo dizer que esse está sendo um podcast que eu vou gravar de uma maneira meio experimental, digamos assim, porque eu não sei a que ponto eu quero chegar com esse podcast. Basicamente, eu pensei em alguns temas para falar e decidi juntar todos esses temas em um só podcast. Mas eu não pensei numa conclusão a chegar com esse podcast. Então eu apertei o R aqui para começar a gravar. Tô deixando o negócio gravando, mas assim, não sei aonde que isso vai chegar, que conclusão vai chegar. Eu queria semana passada gravar um podcast. Um dos livros mais recentes que eu li é um livro chamado O Antiédipo, do Gilles Deleuze. É um livro, basicamente, o próprio tema do livro, o título do livro, já meio que explicita o tema. É um livro que vai contra a filosofia, não é filosofia, a psicanálise freudiana. Não é que ele vai contra isso, mas ele apresenta algumas críticas à psicanálise freudiana, principalmente na tentativa da psicanálise freudiana, criada pelo Freud, tentar enquadrar tudo no complexo de Édipo, vamos colocar assim. Esse livro é uma fusão de antropologia com psicologia, com sociologia, com marxismo. Sim, é um livro de forte teor marxista, mas não deixa de ser um livro, no meu ponto de vista, extremamente válido. Ele é grande pra caralho, tem mais de, sei lá, 500 páginas, se não me engano. Então, não é tipo, antes que falem, não, você é marxista, cala a boca, cara, cala a boca. Tipo, eu não assumo nenhum lado. Então, se o livro tiver um bom ponto, vamos colocar assim, independente se ele é de esquerda, de direita, se ele tiver um bom ponto, eu vou achar um bom livro. Foda-se se é de esquerda ou de direita. Mas assim, enfim. E aí, depois da leitura desse livro, eu fiquei com uma vontade de gravar um podcast intitulado A Red Pill como um status. Que seria um podcast que eu iria gravar com uma conclusão assim, bem. Um tema e uma conclusão bem simples, para falar que a Red Pill muitas vezes é utilizada como uma maneira de autojustificação, como uma maneira. É utilizada como um status, sabe? Como quando você, por exemplo, fala eu sou uma pe pessoa bondosa e fala isso com o nariz meio empinado, saca? A pessoa tá se utilizando de um adjetivo ou de um conceito para se autoafirmar num meio social. A Red Pill, infelizmente, ela muitas vezes ela é utilizada nesse contexto. Principalmente, desculpa aí para os meus queridos amiguinhos masculinistas, migtal, sei lá o quê, mas o que eu percebo, e talvez alguns de vocês também percebam, é que principalmente no meio masculinista, migtal, Red Pill, ginocentrismo e blá blá blá, esse tipo de coisa, a Red Pill é muitas vezes utilizada como um status, uma forma de se autoposicionar, de se autoafirmar, de se autoestabelecer num grupo, sabe? Nessa panelinha, nesse grupo de MGTOW que está sendo criado, que já foi criado aqui no Brasil e vários outros países com o passar dos anos, principalmente dos últimos 5, 10 anos, vamos colocar assim. Mas um tempinho passou, eu acabei não gravando esse podcast, queria entrar mais a fundo nessa questão. Como eu disse, eu iria gravar semana passada, acabei não gravando. E semana passada eu assisti Matrix. Sim, eu nunca tinha assistido Matrix. O máximo que eu já tinha visto por aí na internet era alguns trechos assim soltos de Matrix, mas assim, assisti o filme completo mesmo, Matrix, o de 1999, 97, alguma coisa assim, eu nunca tinha assistido. E semana passada eu assisti com a minha namorada. Oh, ele assistiu um filme de Red Pelado com uma colher. Sim. E aí eu pensei em fazer alguns comentários sobre o filme Matrix, só que aí alguns dias passaram, eu acabei. Minha memória é uma merda, com certeza eu iria esquecer. Se eu fosse gravar agora falando especificamente sobre Matrix, eu iria esquecer de alguns detalhes. E eu acabei decidindo basicamente misturar esse tema da Red Pill como status, com Matrix e com algumas outras coisas. Decidi misturar em só um podcast, que eu não sei o que que vai dar. Eu não sei nem, para ser sincero, qual o nome, o título que eu vou colocar para esse podcast quando eu for upar pro YouTube, provavelmente hoje à noite. Até lá eu penso, mas enfim. O que eu quero falar, primeiramente, algumas impressões que eu tive sobre o filme Matrix. Eu achei o filme em si muito bom, tem uma temática muito boa, foi certamente um filme, entre aspas, revolucionário para a época, tanto pelos efeitos especiais quanto também pela mensagem, que é algo que de fato foi algo assim, não que eu nunca tenha visto nenhum filme com uma mensagem mais ou menos parecida com a de Matrix, mas assim, para a época, certamente foi algo assim revolucionário em diversos termos. Então, em primeiro lugar, é sim um filme muito bom. E eu vi uma coisa que eu gostei bastante de Matrix é que eu vi diversas referências nele. Vocês podem falar, ah, isso daí é só você aplicando o seu solipsismo no filme Matrix, é só você aplicando o que você mesmo, a sua autoimagem no filme, o que você mesmo pensa no filme, sabe? Sim, de certa forma é sim, mas não deixa de ser algumas coisas do filme, algumas partes do filme, no meu ponto de vista, não deixam de ser referências a alguns conhecimentos que eu já tenho. Aliás, para quem ainda não assistiu Matrix, eu recomendo que você assista o filme depois que você já tiver um bom nível de conhecimento epistemológico, não somente epistemológico, mas também ontológico e metafísico. Por quê? Porque você tem esses conhecimentos, não que sem isso você não vai entender Matrix, você não vai conseguir entender aonde Matrix quer chegar. Não, não exatamente por isso. Mas é que tendo esses conhecimentos, você vai conseguir entender melhor algumas coisas de Matrix. Eu posso falar, por eu ter já uma certa carga de conhecimento, uma certa carga de conhecimentos e filosofias que eu tenho conhecimento já ali e tal, isso me ajudou bastante a compreender a mensagem, vamos colocar assim, de Matrix. E é justamente por isso que eu vou chegar num ponto daqui a pouco, que é o ponto de que a maioria das pessoas não entende, nem não tem nem noção do tamanho da Matrix. Sabe, não tem nem noção da mensagem real do filme. Eu tenho assim na minha cabeça que certamente o cara que dirigiu o filme Matrix, que escreveu Matrix, certamente esse cara já deve ter tido contato com várias correntes de pensamento, várias correntes de pensamento esotéricas, filosóficas, metafísicas e tal, porque eu não acho que um cara que não tenha uma base de conhecimento fodida, bem profunda nesses temas, conseguiria fazer um filme com assim, com o grau de profundidade que Matrix tem, que Matrix pode ter. Eu vi referências em Matrix, eu vi referências ao tal Te Ching, eu vi referências a alguns conceitos até cristãos, alguns conceitos kantianos, vamos colocar assim, eu vi referências até em uma parte do filme, em uma cena do filme bem específica, que agora eu não vou lembrar porque minha memória é uma merda, mas eu lembro que tem uma referência bem específica ao Livro dos Mortos, ao livro tibetano dos mortos, e algumas coisas também que Jung, Carl Gustav Jung fala. Enfim, tem uma série de referências, uma série de filosofias, uma série de religiões. E as pessoas tomarem Matrix como algo que sabe, que é só você perceber a sociedade ginocêntrica e perceber que mulher não é tão precisa, e só isso, achar que é sair da Matrix, isso só, para mim, explicita o quanto as pessoas não têm conhecimento, não têm contexto filosófico nenhum. Porque, cara, no meu ponto de vista, Matrix, como eu disse, tem uma mensagem filosófica fudidíssima, profundidíssima. E você achar que você tomou a Red Pill porque você, sabe, leu The Rational Male, porque você leu Nessa Ram Alita, porque você viu o videozinho no YouTube, cara, sabe, depois de assistir Matrix, uma coisa que eu já tinha consolidada para mim é que é muito. Eu já achava isso, eu já achava ridículo pessoas que acham ou achavam que tomam a Red Pill assistindo vídeo de YouTube, que vídeo de YouTube vai te fazer tomar a Red Pill. Eu já achava isso ridículo. Depois de ter assistido Matrix, agora eu tô achando mais ridículo ainda pessoas que, sabe, que assistiu uma meia dúzia de vídeos no YouTube falando sobre a famigerada Red Pill, e aí agora acham, tomam para si mesmos o status de que tomaram a Red Pill, numa maneira de se auto-justificar. Antes eu já achava isso ridículo, agora, depois de assistir Matrix, agora que eu tenho mais embasamento pro que eu penso, porque assim, a Red Pill, a famigerada Red Pill, vem, querendo ou não, do filme Matrix, vem do conceito que Matrix, o filme, se eu não me engano, Matrix tem também livro, HQ, alguma coisa assim, mas assim, o conceito, o termo Red Pill vem de Matrix. E cara, se você assistiu de fato Matrix, eu não sei como os Red Pillados conseguem, sabe, amassar Porque assim, a Red Pill que Matrix apresenta é um negócio gigantesco, é um negócio que tipo, que o próprio filme fala, Matrix é tudo que te cerca, Matrix é tudo o que você vê, é tudo, tudo, tudo é Matrix. Eu não sei como os caras Red Pillados, MGTOW, sei lá, conseguem, sabe, eles conseguiram diminuir algo que era gigantesco a um negócio que é só, não, porque isso, só esquerda que é Blue Pill, não, porque... Que só mulher se relacionar... Cara, vocês realmente entenderam Matrix? Eu acho que não, cara. Eu acho que vocês... Eu não vou falar que eu, Thiago, eu entendi Matrix melhor do que vocês, porque eu estou dentro da Matrix. É só que essa é a diferença de mim para muitos dos redpilados de plantão que estão por aí nas internets, os shitposters aí de Facebook e tal, esses caras acham, realmente acham que saíram da Matrix, não somente esses caras, mas uns caras por aí, que eu já vi que são muito bitolados, é que assim, Matrix tanto criou uma geração de caras que, sabe, os masculinistas, não todos os masculinistas, mas uma parte dos masculinistas, que, sabe, Matrix tanto criou essa geração de masculinista aí que acha que sair da Matrix é só, sabe, ginocentrismo e só isso, e perceber que a mulher é hipergâmica e pronto, saiu da Matrix, tanto criou essa geração aí, de caras aí da internet, quanto também criou uma geração de caras que eu vejo que ficaram, que são uma minoria, mas existe, eu já vi por aí, de uns caras que ficaram muito bitolados na mensagem de Matrix, e aí eles ficaram muito com isso de tipo, não, eu tenho que sair da Matrix, eu tenho que sair da Matrix, eu não posso viver aqui, minha vida é uma ilusão, eu tenho que sair da ilusão, e sabe, criou uma certa paranoia em alguns caras que eu vejo por aí, não vou citar nomes, mas eu fico, cara, pelo amor de Deus, primeiro lugar, vamos começar, primeiro lugar, se você é um cara que você já fala objetivamente falando, você de maneira já objetiva fala pra si mesmo, eu tenho que sair da Matrix, você já tá dentro da Matrix. Esse tenho que sair da Matrix já te faz estar dentro da Matrix, porque, cara, você está preso na vontade. A vontade, o budismo tá cansado de falar nisso, e eu vi algumas referências ao budismo no filme Matrix, mas assim... O budismo e algumas outras filosofias orientais, algumas filosofias esotéricas, estão cansados de falar. A vontade é uma prisão. E se você acha que a vontade não é parte da Matrix, eu vou te contar uma historinha agora. Que, aliás, é outro tema que me fez assim, perceber ainda de maneira mais intensa o ponto a que Matrix quer chegar. Vou beber uma água primeiro. Eu não sei vocês, mas eu particularmente, eu acredito que 99% da humanidade é assim. Eu percebo que a vontade em si é algo van pra caralho. Ela, sabe, a todo momento ela quer algo diferente, ela nunca está completamente satisfeita. É o que eu tava falando, é o que o budismo já prega há milhares de anos. A nossa vontade é uma prisão, porque a cada momento a nossa vontade quer algo diferente, quando ela consegue, ela quer outra coisa diferente, e aí quer outra coisa, e num ciclo assim, que não para, nós somos escravos eternos da vontade. Então, e aí, uma história minha, coisa pessoal minha, que veio para comprovar que você ter vontade de ter coisas é ainda uma Matrix, então você ter vontade de sair da Matrix é ainda uma Matrix. Para quem não sabe, eu jogo League of Legends, sim, eu jogo LoL, eu tenho vergonha um pouco de jogar LoL, mas em plano 2019 eu ainda jogo LoL. Por quê? Porque simplesmente já faz tempo pra caralho que eu jogo esse jogo, e é um dos poucos jogos que eu posso falar, eu sou não bom nisso, porque se eu fosse bom eu seria profissional, sabe? Mas eu posso falar, eu tenho uma boa noção de jogo, eu estou acima de muitas pessoas. Óbvio, não preciso falar que isso é muito questão de ego, né? Tipo, eu sou melhor do que muita gente, estou num nível maior do que muita gente. Óbvio que isso é uma questão de ego que entra aí. Mas esse não é o ponto que eu quero chegar. O ponto que eu quero chegar é... Eu já jogo LoL há um tempo. E semana passada eu tomei uma suspensão temporária do LoL. Por quê? Porque eu vivo uma relação de amor e ódio com esse jogo já faz um tempinho. E aí, nos últimos tempos, eu falei, cara, quer saber? Foda-se, eu quero ser banido dessa merda pra eu parar de jogar essa porra, porque só sendo banido realmente eu vou conseguir parar de jogar essa merda, porque eu, por mim mesmo, eu não vou conseguir. E aí, o que eu fiz? Eu coloquei um nick que eu já sabia que hora cedo ou tarde ia dar problema. Eu coloquei o nick Sou Misógino. Sim, literalmente. O meu nick do League of Legends até uma semana atrás era Sou Misógino. Porque eu sei que LoL é um jogo progressista pra caralho, tem Aegir, mulher aí pra caralho que joga essa merda. Eu sabia que muita gente ia me denunciar. E de fato, muita gente me denunciou, tanto é que fui banido temporariamente do LoL. Porque obviamente não é um nick apropriado com a comunidade, blá, blá, blá. Enfim, não vou entrar aqui no mérito de falar, de discutir se realmente é um nick apropriado ou não. Mas assim, o fato é, fui banido do LoL e eu queria ser banido do LoL. Só que foi uma banição temporária, não foi permanente. Eu tomei tipo 2 semanas, tô agora 2 semanas sem poder logar na minha conta do LoL. Isso, eu já tava com esse nick já ia fazer uns 3 meses, então eu tava começando a achar que não ia dar nada e que, sabe. Que porra, eles vão deixar eu continuar aí com esse nick aí misógino pra sempre. Uou, uou, não esperava isso de você logo. Mas acabou que a punição chegou. E aí, quando chegou, eu fiquei meio tipo, uou, chegou mesmo. E aí tá, beleza, eu até fiquei feliz porque eu falei, ah, finalmente aí eu vou passar um tempo sem jogar essa merda. Tudo bem, só 2 semanas, mas quando minha conta voltar, eu vou colocar outro nick, vou colocar um nick pior ainda, vou colocar o nick Odeio Mulher. Pra ver se agora eles me banem permanente. Mas aí passou uns 2, 3 dias e eu comecei a realmente ficar, sabe, incomodado. Incomodado e ansioso porque eu queria jogar LOL, mesmo eu tendo sido banido desse jogo, mesmo eu tendo conscientemente de que eu não queria mais jogar esse jogo, eu não quero mais permanecer jogando essa merda, porque eu não tenho mais motivos para jogar essa merda, eu já tô cansado, já há anos jogar essa merda e agora eu tenho outra vida, eu quero ter outra vida, eu quero entrar para a faculdade fazer outras coisas. Mesmo assim, mesmo eu tendo sido banido, eu comecei a verdadeiramente ficar ansioso porque eu queria jogar essa merda. E aí eu quebrei o NoFap e aí eu vou, para vocês terem uma noção, eu lembro o login e senha porque minha ex jogava LoL. E aí eu lembro o login e senha dela. Porque eu já meio que dei o login e senha para um cara aí jogar na conta dela e tal, enfim. E aí, mesmo eu não querendo continuar a jogar LOL, a minha abstinência foi tão grande que eu tô jogando esses dias na conta da minha ex porque eu não tenho outra coisa para fazer. Porque dois problemas, eu não tenho outra coisa para fazer. Porque eu tenho tempo livre demais, e aí ano que vem, com a faculdade, talvez eu espero que isso diminua, que isso melhore. E outra coisa, eu percebi que também eu jogo, eu tenho uma vontade racional, que é de não jogar mais isso, mas minha vontade, entre aspas, irracional, continua apegada a isso, continua querendo isso. E aí eu parei pra pensar, cara, por que que eu continuo jogando essa merda? Eu não tenho mais vontade de jogar essa merda, eu jogo essa merda, independente se eu ganhar ou se eu perder, eu me sinto broxado da mesma maneira, eu não quero mais permanecer nessa merda, então por que que eu continuo nessa merda? E aí eu comecei a pensar nisso, no porquê que eu continuo nessa merda. Porra, era pra eu ter sido banido, era pra eu instantaneamente deletar o jogo e parar de jogar essa merda, mas não, eu fui banido e aí o que que eu fiz? Eu tô logando, loguei na conta da minha ex pra poder continuar jogando essa bosta. E aí eu fiquei, cara, por que isso? Por quê? E aí eu cheguei a simples conclusão de que não somente a minha mente, o meu cérebro, mas o cérebro de vocês, de praticamente todo mundo que tá ouvindo aí, e Matrix entra nisso daí, a mensagem de Matrix entra nisso daí, o nosso cérebro está viciado, o nosso cérebro está tão habituado a ter um padrão de comportamento que às vezes a gente desenvolve durante anos, é aquela velha questão dos hábitos, que inclusive eu falei no meu podcast com o Astro Omni, o podcast sobre hábitos e tal, o nosso cérebro está viciado em algum tipo de comportamento, o nosso cérebro está viciado numa certa realidade. Matrix também traz essa mensagem, sabe? O Neo, aqui vai um spoiler, eu aconselho vocês aí que estão ouvindo, que não assistiram Matrix, a pular essa parte. Mas assim, o Neo é só no final do filme, quando ele consegue sair. Quando basicamente o Neo, não somente o Neo, todo mundo, nós temos uma mente. um cérebro, uma mente que ela funciona de determinada maneira. O Neo, no filme Matrix, ele só consegue sair de fato da Matrix, que é quando tá no final do filme que ele consegue transcender, vamos colocar assim, quando tudo aquilo que ele foi condicionado a acreditar, tudo aquilo, todos os comportamentos inatos do Neo, ele sai daquilo, ele transcende isso, o cérebro dele, vamos colocar assim, o cérebro dele funciona de uma maneira roxa. E ele só consegue transcender essa maneira que ele funciona, que é a maneira roxa, quando ele consegue pensar numa cor que não existe. Você consegue pensar na cor azul 47, vermelho X419721 5, arco-íris asterisco? É óbvio que você não consegue pensar nessa cor, é algo que, óbvio, seu cérebro não consegue pensar no que seria exatamente essa cor, porque simplesmente essa cor está fora do seu sistema empírico que o teu cérebro já conseguiu, através da experiência do conhecimento humano, ele já conseguiu abstrair. Então, o nosso cérebro, ele funciona de uma maneira que desde cedo, tanto através da educação, quanto também de aspectos familiares, aspectos sociais, aspectos do quanto você busca conhecimento, aspectos empíricos e aspectos de acervo cultural, e de conhecimento, etc. O seu cérebro, ele funciona de uma maneira, e isso desde que você nasceu, desde que você foi concebido, ele funciona de uma maneira, ele está habituado a funcionar dessa maneira. E essa maneira, ela é extremamente profunda, exatamente por isso, porque você nem percebe, mas o seu cérebro e você funciona de uma maneira pré-programada desde que você nasceu. E a mensagem de Matrix é justamente isso, que nós funcionamos de uma maneira pré-programada desde que nós nascemos. Nós funcionamos, o nosso cérebro, ele funciona de uma maneira roxa, mas nós, se nós quisermos imaginar qual é a cor azul, verde, claro, 14728, asterisco, arco-íris, nós não conseguimos. Nós não conseguimos pensar de uma maneira que fuja daquilo que nos cerca. E essa é a mensagem de Matrix. Nós não conseguimos sair daquilo que está ao nosso redor. Nós não conseguimos. Você consegue, por exemplo, imaginar um animal da qual você nunca ouviu falar? Um animal que não, um animal, vamos supor, um mamífero que não é quadrúpede e não um mamífero, cara, que não segue, que é um mamífero, que ainda entra na definição de mamífero. E aí é que tá também, a gente vai entrar também num problema de conceitos, num problema de Wittgenstein, na limitação dos conceitos, na limitação da linguagem. E aí, quando eu vejo esses redpilados de internet dizendo que são redpilados, sem no mínimo terem abstraído 10% do que eu tô falando aqui, cara, a Matrix, essa é a mensagem de Matrix que muitos caras não percebem e acham, e reduzem isso só ao aspecto de mulher, só ao aspecto de sociedade ginocêntrica. Cara, literalmente é isso que Matrix fala. A Matrix é tudo o que nos cerca. Você é a Matrix. Eu sou a Matrix. O fato de você estar ouvindo esse podcast no YouTube é a Matrix. O fato de você ler um livro é a Matrix. O fato de você absorver de XYZ forma de conhecimento, de você estar inserido numa sociedade, de você não poder funcionar fora desse sistema da sociedade, é a Matrix. Você mesmo, a tua própria mente é a Matrix. E sabe como há de fugir, como se pode fugir disso? Não há como, simples, não há como. Por quê? Porque no filme Matrix, aquilo tudo ali é ilustrado de uma maneira que não é abstrata, é de uma maneira objetiva. O Neo só consegue sair da Matrix de fato, ele não sai da Matrix quando ele toma Red Pill. Aí que tá outro detalhe que muitos redpilados de internet falham em observar. Eles não percebem que quando o Neo toma Red Pill, ele não saiu da Matrix ainda naquele momento. Tanto é que quando ele vai para o oráculo fala: não, você não é o escolhido. Aí também entra a questão do destino, da predestinação, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, que também eu não vou entrar nesse mérito. Mas assim, o Neo não sai da Matrix quando ele toma a Red Pill. E vocês não percebem isso, vocês de tão macacos. erros que vocês são, vocês não percebem algo óbvio. O Neo não sai da Matrix quando ele toma Red Pill. O Neo só sai da Matrix depois que ele passou um tempo estando no estado de Red Pill. E aí, depois desse tempo, depois que ele absorve, ele entra num fator transcendental, que é o fator do amor, que é demonstrado da Trinity por ele. Trinity é Sofia, e aí eu já vou entrar em gnosticismo. Trinity é a Sofia, e cara, enfim, eu não vou entrar aqui de uma maneira mais, mais profunda na mensagem de Matrix. Mas assim, cara, me dá um nojo de ver esses sete pelados de internet que sabe que só leu o livrinho de Nessa Han ali e acha que saiu da Matrix. Cara, vocês não estudaram nada de gnosticismo, vocês não estudaram nada de cristianismo, vocês não estudaram nada de epistemologia, vocês não estudaram nada de ontologia, vocês não estudaram nada de existencialismo, vocês não estudaram nada de nada, de nada, de nada, só desses conhecimentos aí biológicos, desses conhecimentos pós-freudianos, e vocês acham esses conhecimentos deterministas, vocês acham, vocês são deterministas, vocês acham mesmo que como pode existir liberdade fora daquilo que vocês mesmos afirmam, que é o determinismo? Cara, vamos lá. O Neo, como eu tava falando, o Neo só sai da Matrix depois que ele, que a Trinity beija ele. Ali, pra mim, pelo menos, existe uma mensagem bem clara. O amor, não no sentido comum de amor, mas no sentido... Cara, ai, eu não vou... As pessoas vão achar que eu tô falando de amor, no sentido de tipo... Ai, casalzinho, amor, beijo, beijo na boca. Não é isso. É a mensagem de Jesus Cristo. Cara, é a mensagem de Yehoshua. O amor é uma das... É talvez a única... É um dos pouquíssimos... Porque eu, particularmente, não acredito mais em Ubermensky. Mas quem quiser se sentir livre aí pra acreditar em Ubermensky, beleza, Ubermensky do Nietzsche. Mas assim, entre o Ubermensky do Nietzsche e o Cavaleiro da Fé Kierkegaardiano, ou o próprio Yehoshua, por exemplo, a mensagem do amor, eu tô mais tendente pro lado de Kierkegaard. Pro lado de Kierkegaard, que é achar que a transcendência é o salto da fé. É você não ter certeza, é você encarar o absurdo e ainda assim encarar. Você vê que existe um abismo na tua frente e mesmo assim pular dentro do abismo. Isso, pra mim, é a transcendência. Isso, pra mim, é o salto da fé. Isso, pra mim, é o amor. Sabe por que o amor é transcendente? Não no sentido comum do mundo, mas no sentido... num sentido mais cristão, mais teológico, mais fora desse mundo, porque o amor não é desse mundo. Porque se você for seguir a lógica do mundo, a lógica biológica, a lógica capitalista, social, você não encontra motivo para sair de você mesmo. O individualismo é a filosofia última do materialismo. Por quê? Porque, segundo o materialismo, você só encontra autojustificação. Você não encontra justificação fora de si mesmo. E aí é que tá. Se você... Eu não vejo outra maneira de sair de si mesmo, de ir além do materialismo, de ir além do individualismo. Não tô falando que o individualismo não é importante. É importante pra caralho. Porque só a partir do individualismo você pode chegar a alguma espécie de transcendentalismo, através ou não do amor, através do sal da fé, ou seja lá o que for. Mas a questão é... O individualismo não é um fim em si. É que nem o dinheiro. Quando você toma o dinheiro como fim e não como meio para conseguir chegar a algo, você fica preso dentro da Matrix. Esse também é um grande problema da Red Pill. E o filme do Matrix explicita isso. A Red Pill não é o fim em si. A Red Pill é um meio. A Red Pill é um meio em si. E por isso que eu... Cara, todo mundo tá dentro da Matrix. E aí é que tá... Outra coisa interessante que a maioria dos sete pelados não percebe no filme de Matrix, e que pra mim, assim, foi o principal questionamento do filme, Cypher, que eu acho que foi o personagem que me fez assistir, ter mais vontade de assistir Matrix, porque eu me identifico com o Cypher. Porque o Cypher, não sei se vocês repararam, Cypher, tudo bem, é o traidor, é o Judas do filme Matrix. Ok, não vamos entrar nesse mérito de se ele tá certo ou errado. Mas assim, o Cypher tem uma mensagem bem clara. O Cypher é o cara que tomou a Red Pill, começou a ver a natureza das coisas, entre aspas, começou a sair da Matrix, e aí ele pergunta pra si mesmo, esse é o papel do Cypher no filme, ele pergunta, cara, eu saí da Matrix, eu vi o mundo como ele é, eu vi a merda como ela é, e sabe, ignorância é uma bênção, como ele mesmo fala. A partir do momento que ele toma a Red Pill e que ele começa a ver a realidade das coisas, ele vê, cara, isso daqui é um deserto, isso daqui é uma merda. A nave lá do Neo, eles comem uma gosma nojenta que não tem gosto de nada. Eles vivem sozinhos, eles vivem num ambiente meio caótico em que eles podem perder a vida deles a qualquer momento, em que eles têm que ficar o tempo inteiro correndo, fugindo de máquina. E, sabe, a vida deles é uma vida completamente desgraçada, vamos colocar assim. E aí é que tá um ponto que muita gente ignora no filme Matrix, que é o ponto que o Cypher levanta. Se a realidade, se a verdade das coisas é justamente essa, uma verdade desgraçada, uma verdade em que você não sente mais o gosto das coisas, que você não tem mais alegria em viver, você perde, sabe? Perde o gosto de viver, perde... Você começa a ficar deprimido, você... sabe? Isso... Qualquer pessoa que começa a ler mais e começa a entrar mais no âmbito das coisas percebe isso, que a realidade é muito mais fodida, muito mais desgraçada, muito mais lixo do que a gente espera. Que a maioria das pessoas são uma merda, que o mundo é uma merda, sempre foi, sempre será, e que esse corpo é uma prisão. A partir do momento que você começa a entrar nesse estado de consciência, por quê? Continuar nesse estado de consciência, por que não retomar a Matrix? Eu não vou defender o Cypher, porque eu não sou o Cypher, mas eu acho o questionamento do Cypher extremamente útil, porque a maioria das pessoas supostamente tomam a Red Pill, porque no meu ponto de vista não tomaram Red Pill porra nenhuma, que não entenderam nem a mensagem mais básica de Matrix, não entenderam, acho que tudo se resume a mulher e sociedade genocêntrica e só fica nisso. A maioria das pessoas supostamente toma a Red Pill, e eles não, nem, vocês nem se perguntam qual é a utilidade da Red Pill. A Red Pill em si não tem utilidade pro mundo, é óbvio. E aí é que tá uma tecla que eu sempre bato, que eu diria que talvez pra mim é a principal frase, o principal versículo da Bíblia inteira: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A Red Pill não é o fim, mas o meio. É por isso que o Neo, ele só transcende, ele só se liberta de fato quando entra o fator amor, o fator transcendental. Não é através, não é a Red Pill que faz ele transcendental. A Red Pill é só o começo. A Red Pill é só a cabeça do pinto, vamos colocar assim. É só a cabeça do pinto. O fator transcendental, de fato, o corpo do pinto que penetra no teu cu com força, não é a Red Pill, mas sim o fator transcendental, o amor, o salto da fé, ou como vocês quiserem chamar, o Ubermensk, sei lá. Mas a Red Pill não é um fim em si. E vamos chegar aqui ao último ponto desse podcast. A Red Pill não existe, cara. A Red Pill não existe. A Red Pill não é algo objetivo. No filme Matrix, a Red Pill é mostrado como algo objetivo, algo que existe de fato. É uma pílula que literalmente o Neo toma, e ali começa o despertar dele. Mas não existe no nosso mundo nenhuma pílula. Se você realmente acha que assistir videozinho de YouTube, ler a porra dos autores aí que vocês leem, um ou dois aí, caras, que vocês leem, que você, isso é a Matrix de forma objetiva, cara, vocês são burros. Desculpa falar isso, mas vocês são burros. Porque, cara, não querendo aqui soar arrogante e nem falar que eu sou fora da Matrix, eu não sou, eu tô falando aqui, eu sou a Matrix, eu sou parte da Matrix. Mas o que eu quero dizer aqui é, cara, eu que leio coisa pra caralho, eu sei que eu estou dentro da Matrix, eu sei que eu sou a Matrix, eu sei que a minha mente, que é limitada pra caralho em termos empíricos, minha mente que é limitada pra caralho em termos inteligenciais, em termos de QI, em termos de lógicos, em termos da porra que for, porque minha mente é só uma mente, eu que sei que eu sou limitado, e que se eu sei que eu tô limitado e que me falta muito quilômetros de conhecimento ainda para absorver, para quem sabe começar a enxergar a luz, você que não lê porra nenhuma, que, não, que só assiste videozinho e podcastzinho de YouTube. YouTube, você já parou pra se pensar por que, que certas coisas são dadas de graça? Você já parou pra pensar por que, que a educação é de graça, entre aspas? Por que, que o governo te educa? Por que, que existe pornografia gratuita aí? Só você acessar xvideos.com e pronto, você já tá lá, tem mulher rebolando na tua cara de tudo quanto é jeito. Você já parou pra pensar por que, que algumas coisas são gratuitas e são dadas assim, a rego, a rodo? Cara, tu realmente acha? Cara, a Matrix, você não entendeu Matrix, você não conseguiu entender 10% da mensagem do Matrix. Sendo que o próprio filme Matrix dá de maneira muito mastigada qual é a mensagem. Tudo é a Matrix, eu sou a Matrix, esse computador que você tá na tua frente, o celular que tá na tua frente é a Matrix, as suas mãos são a Matrix, o teu olho que vê as coisas é a Matrix. Por quê? Porque eles, desde cedo, eles nos fazem pensar de uma maneira que você fica acostumado, o teu cérebro se acostuma com aquilo e não consegue pensar fora daquilo. Eu vou dar uma metáfora bem simples para explicar o que é, de fato, sair da Matrix e não poder sair da Matrix. Vamos supor, você está num supermercado e você e nesse supermercado você vê dezenas de frutas. Você vê mamão, você vê manga, você vê banana, você vê maçã, você vê pêssego. Tem uma caralhada de frutas. Tem todas as frutas existentes nesse supermercado. Só que você não quer nenhuma fruta. Você quer comer grãos, por exemplo. Você quer comer feijão, por exemplo, que é um grão. E aí você anda por esse supermercado inteiro, mas tudo o que existe nesse supermercado é fruta. Você só vê mamão, pêssego, uva, laranja e por aí vai. Você anda, você vê 50 milhões de frutas para comprar, mas você não quer uma fruta, você quer um grão, você quer um grão de feijão. Isso é a realidade em que a gente vive, meus queridos. A gente é capaz de pensar, a gente é capaz de querer tudo aquilo que existe dentro do sistema. Se a gente quiser algo que esteja fora do sistema, a gente não consegue. Se a gente estiver... É isso que eu falei, a gente está num supermercado que tem uma cacetada de frutas. Cada fruta tem o seu valor. Não vou dizer que essas frutas aí não tem o teu valor, são tudo blue pill. Cada parte, cada fruta tem o seu valor, tem, sabe, a importância, elas nos mantêm vivos. Mas se você quiser algo que não seja uma fruta, se você quiser, por exemplo, um grão de feijão, que é um grão e não uma fruta, você não vai conseguir. Porque simplesmente é isso, é simplesmente assim que as coisas são. A gente está num supermercado de frutas gigantesco, que tem fruta pra caralho, que a gente pode escolher qualquer fruta. Mas se a gente quiser escolher qualquer coisa que não seja uma fruta, isso não existe. Isso é a Matrix, nós não podemos sair desse sistema em que a gente está, a gente não pode nem sequer pensar fora desse sistema, porque a nossa mente é assim, ela só consegue pensar, imaginar e abstrair coisas das quais ela tá acostumada, ela está desde cedo, a nossa mente não consegue pensar em nada que o nosso empirismo ainda não tenha abstraído. Isso é a Matrix. Como, não há como, por vias mundanas, por vias materiais, não há como sair da Matrix, simples assim, então é por isso que eu falo, primeiro, a Red Pill não existe, a Red Pill é só um conceito, a Red Pill é só um status, que infelizmente vocês usam por aí, a Red Pill é um status, primeiro lugar, e segundo lugar, a Matrix, cara, é tudo. Tudo. O amor seria talvez a única possibilidade de transcendência da Matrix, porque o amor é talvez a única coisa que rompe a barreira do solipsismo e do empirismo. E sobre o amor, eu vou entrar nisso assim de uma maneira mais aprofundada em um futuro escrito meu. Eu já falei aqui, vai ser intitulado Do Amor. E como eu disse, não é o amor no sentido romântico da coisa, no sentido, sabe, ai, amor de um homem para uma mulher, mas no sentido transcendental, no sentido de Yehoshua. Isso é transcendência, isso é sair da Matrix. A Red Pill não é um fim, mas um meio em si. Você ficar... Ai, Red Pill, a Red Pill nem existe, cara, a Red Pill não, nem existe. Tenta pensar num elefante amarelo do planeta Teutônio 47 estrelinha rosa. Você consegue pensar nisso? Não, não consegue. Tu consegues imaginar um animal que não seja a maneira, a sombra e semelhança dele mesmo? Um animal que sabe, um animal que não seja um animal completamente diferente de tudo aquilo que nós já vimos? Um animal, sabe, inexistente. Você consegue imaginar o inexistente? Não, você não consegue, porque tua cabeça já está habituada a lidar com as coisas desse mundo, a pensar dessa maneira, e não há como sair disso. Aí que entra Trinity, Sofia, gnosticismo. Não que eu seja agnóstico, mas Sofia é a representação de Jesus Cristo na nossa forma terrena. Jesus Cristo é o princípio masculino e Sofia é o princípio feminino que rege a possibilidade de transcendência, mas eu não vou entrar nisso porque isso é mais esoterismo. E a porta e Matrix, outra coisa, a porta está aberta somente para aqueles que têm interesse, somente para aqueles que buscam. Isso é muito claro em Matrix, é uma das mensagens principais que Trinity deixa, não somente para o Neo, mas para nós também. Então é isso, se vocês quiserem correr atrás do que eu tô falando, corram atrás, mas assim, parem de falar de Red Pill. Red Pill não existe, tá? Red Pill não existe e a Red Pill não é um fim, mas um meio. E se questionem, realmente vale a pena sair disso daqui enquanto a gente está ainda nisso daqui? Enfim, abraços e até a próxima.